noite, Lisboa. Vamos dançar. Vamos embora. também gosto de ti. Esta noite ninguém sai daqui, não quero ver ninguém só, vamos embora. Seque zamba! Eu vou sair obrigado. Como eu sei, eu tenho a certeza que temos pelo menos 10 iaras aí. Temos ou não temos? Obrigado, vamos fazer o barquinho. Eu quero ver os braços, vamos para. Lindo, lindo, lá atrás também. Aí o pessoal aí dos camarotes, vamos embora. que o tempo passa e hoje é mesmo para dançar. Que zomba! Vamos embora, quero ver todo mundo a mexer aí. Vamos embora, vamos mostrar, vamos mostrar. Yes! La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Yolanda, não pude resistir, tentei te seduzir, Yolanda. Yolanda, juntar o teu corpo no meu, amar-te tanto em ser teu, e ficar louco de paixão, voar bem alto até ao céu, dizer ao mundo que sou teu, sonhar contigo. Yolanda, Yolanda, Yolanda, isto do que sonhei. Yolanda, Yolanda, Yolanda, isto o meu querer. Hey, hey, hey.

vous avez compris. Non. On répète. Il mange verdadi campanegre le 5 novembre prochain à la salle de Montisson à Saint-Jean-le-Blanc. Une organisation. Está feliz. Portugal é festa. Contagia todos num segundo. Yeah. Portugal é festa. Não há melhor festa no mundo. Não há. Portugal é festa. Muito, muito bom dia, amigos da Rádio Arconciel. E pois é, Portugal em festa está de volta, depois de estar as ausentes a semana passada. Para vir mais forte, com a melhor música de quem? De Portugal, com certeza. Se agora queres voltar. E nem só, do Brasil também. Queres voltar. E espero estar tudo bem por aí, onde estiveres, calhar a trabalhar, a ir para o trabalho. Ou se calhar em casa a descansar, tranquilo da vida. Mas na estrada, o que importa é estar aqui. Nas antenas da Rádio Arconciel. Diz tudo na minha companhia, diz tudo até o meio-dia. Não estou aqui, mas é a durar. E pois é, já deram conta, já estamos a meter em condições para aqueles, para festejar aqueles anos. Da sua rádio, da nossa rádio, a rádio, com certeza, a Rádio Arconciel, 36 anos, o tempo passa. E pois é, 36 anos que a rádio já existe. Graças a nós, graças a vocês. E pois é, começamos esta emissão com aqueles artistas que estarão connosco, em Irmão de Verdades, com certeza. Quando? Dia 5 de novembro. E aonde? Na sala festa de Montisson, em São João Blanc, com certeza. Agora queres voltar. Isto tudo organizado aqui para a sua rádio, Rádio Arconciel. E para a primeira vez aqui em Orleans. Por enquanto, vamos lá mudar outro estilo de música com um jovem madeirense. Pois é, já é conhecido aqui na rádio, Miro Freitas, um novo trabalho. Vai procurar. E depois seguimos com aquela música de amor. Provocas-me tanto, Hélio Santiago e Lucy. Fico a delirar. O meu é seu, nem se sente.

me der outra vez te encontrar, só para falar contigo. Não lembrar o que entre nós se passou, mas dizer que hoje eu sou teu amigo. Só queria falar-te um minuto e ver que estás bem. Tu mereces amor e carinho mais que ninguém. Amor, minha mulher, fruto mais proibido. Nossa história ficará um segredo de fogo e paixão. Amor, minha mulher, fruto mais proibido. Para sempre escreveste o teu nome no meu coração. Amor, minha mulher, fruto mais proibido. Nossa história ficará um segredo de fogo e paixão. Amor, minha mulher, fruto mais proibido. Para sempre escreveste o teu nome no meu coração. Amor, minha mulher, fruto mais proibido. Nossa história ficará um segredo de fogo e paixão. Amor, minha mulher, fruto mais proibido. Para sempre escreveste o teu nome no meu coração. Vamos lá, um tempo atrás com a Casa de Mariquinhas. Foi no domingo passado que passei à casa onde vivia Mariquinhas. Mas está tudo tão mudado, não vi nenhum mar. As três janelas que tinham tapinhas, o resto do chão molhado. Não vi nada, nada, nada que pudesse mudar. A Mariquinhas, e onde vi lugar isolado, onde vi as tabuinhas. Entrei onde era a sala, agora está a secretária, o sujeito que é lindinhas. Mas não vi colchas com cara, nem viola, nem guitarra, nem espreita delas curtidas das vizinhas. O tempo gravou um garra na alma daquela casa, onde às vezes piscávamos sardinhas. Uma noite de guitarra e de mar, estava alegre, Mariquinhas. As janelas tão garridas que ficavam com cortinados de chitas quentinhas. Perderam de toda a graça, fica hoje uma vidraça com cercaduras de lata às voltinhas. E lá para dentro nem passa, hoje é para ir aos senhores entregar o usuário com as coisinhas. Hoje chegar esta desgraça da graça da casa da Mariquinhas. Feito da casa o que fizeram, pegar fogo que mandassem casa ao Minas. Por ser casa do melhor, porque foi viver de amor. É ideia que não cabe cá nas minhas. Recordações de calor e das saudades o gosto. Eu vou procurar esquecer numas ginginhas. Mas tarde de beber a dor é o melhor. Já dizia Mariquinhas. pois na minha vida agora o pior já dizia a minha.

de mim, eu te caio de lá. Solidão passa no meio, eu de lá das o suspiro. Eu te caço e meio, eu te caio tudo lá. Delirando paixão, eu te caio tudo lá. Só fechar o coração. Paixão é uma coisa louca que não dá para explicar. Tem gosto de mel na boca, tem mistério no olhar. Paixão não é flor que cheira, mas ser a solidão. Saudade é o vinho puro que embriaga o coração. Eu te caio tudo lá, solidão passa no meio. Tudo lá das o suspiro, eu te caio dos primeiros. Eu te caio tudo lá, solidão de paixão. Tudo lá e eu te caio, só que chora o coração. Eu te caio tudo lá, solidão passa no meio. Tudo lá das o suspiro, eu te caio dos primeiros. Eu te caio tudo lá, solidão de paixão. Eu te caio tudo lá, só que chora o coração. Eu te caio tudo lá, solidão passa no meio.

mais uma vez, mais uma vez. Dançar o bailinho, bate o pé, um, dois, três. Na dança do pezinho, que ainda não sabe, vem beijar pra folia. É um baile novo que inventei pra ti, Maria. Cuidado, Tia Maria. Tia Maria, vamos lá pra dança. Tia Maria, vamos lá mexer. Bater o pé como em criança. Você aprendeu a fazer. Tia Maria, vamos lá pra dança. Tia Maria, vamos lá mexer. Bater o pé, isto não cansa. Só faz bem, faz de viver. Então, Tia Maria, danças muito bem. Meter o pé que isto não cansa. Só faz bem, faz por viver. Tia Maria, vamos lá pra dança. Tia Maria, vamos lá mexer. Meter o pé como em criança. Você aprendeu a fazer. Eu por ti suspiro, eu por ti dou as. Eu por ti não posso suspirar jamais. Por ti suspiro, eu por ti dou as. Eu por ti não posso suspirar jamais. Bailar es tan lindo, olvidar y regresar, sonreír y perdonar, vayano, trabajando, cantando es más feliz, aprovechar de los días, limitar las tonterías, esperar y encontrar fuentes de maravillas, ahora deja la música, sembrar tu energía rica. Por ti suspiro, he partido más, por ti no puedo suspirar jamás, por ti suspiro, he partido más, por ti no puedo suspirar jamás.

minhas saudades, minhas recordações. E para não mais chorar, contigo vou dançar, comigo vem sonhar. Ai, como é bom. Ai, ué, saudade. Ai, ué, ai, ué, saudade. Na reta final, mas vamos lá com o grande sucesso deste verão, Obra de Luna, Juramento Eterno. Que vuelvas a extrañar los besos que nos dimos prometiendo no olvidar. Pato Bumbum, Marcus e Sérgio Rossi. Antes ela vivia tão triste. E foi pedida a Rosa Maria para os seus amigos e inimigos, diz ela. Foi que ele perdeu e agora ela quer um homem. Então vamos lá com ela, bate o bumbum. Foi que ele perdeu e agora ela quer um homem como eu. Faz bem gostoso tudo que ela gosta. Ela quer rebolar quando é pra roçar, ela chega e encosta. Faz bem gostoso tudo que ela gosta. Ela quer rebolar quando é pra roçar, ela chega e encosta. Ela bate o bumbum, ela bate o bumbum. E eu faço tum tum tum. Ela bate o bumbum, ela bate o bumbum. E eu faço tum tum tum. Tum tum tum tum. E eu faço tum tum tum. Tum tum tum tum. E eu faço tum tum tum. No fue mi intención. Ven a mí, bebé, por favor. Yo tengo todo lo que a ti te gusta. Estas cosas ricas y tú solo disfrutas. La noche es larga, no te detengas. Ponteate, niña, que eso apenas comienza. Tum, tum, tum, tum, tum. Te haré toda la noche hacerte mi mujer. Faz bem gostoso tudo que ela gosta. Ela quer rebolar quando é pra gozar, ela chega e encosta. Faz bem gostoso tudo que ela gosta. Ela quer rebolar quando é pra gozar, ela chega e encosta. Ela bate o bumbum, ela bate o bumbum. E eu faço tum tum tum. Ela bate o bumbum, ela bate o bumbum. E eu faço tum tum tum. Tum tum tum tum. E eu faço. Acabar esta missão Portugal em festa, vamos lá com a Arissá, português imigrante. E pois é, pois é, Portugal em festa acaba por hoje, mas torna a vir a partir da quarta-feira. E sim, sim, a minha amiga Dória não estará cá hoje à tarde, mas podem encontrar a partir da manhã de manhã o meu amigo Asmiro com voz de Portugal. E amanhã a partir das 6 até às 8, pousa musical com a Silvia. Sexta-feira, fim de semana à porta com o meu amigo Lourenço. Sexta-feira, a partir das 5 até às 19 horas, descoberto com o Manel. Sábado, Portugal no coração com a Cristina. E domingo, cantar do galo com o meu senhor António. E no telefone sono com o Jerome Leonel. Para mim foi um imenso prazer e um imenso orgulho estar aqui com vocês, como sempre. Então damos o encontro quarta-feira a partir das 9 horas, como sempre, com a melhor música portuguesa, com certeza. Daqui lá, portas bem, cuida vocês. No café da praça, cheio de semelhança, na praça de mim. e sintonize a sua rádio, a nossa rádio, Rádio Arc-en-Ciel. Festa de sardinha, caipirinha e praia, ver o pôr do sol por cima da linha. Só este soldado. Então já disse tudo por hoje, tchau tchau e até a semana. Chora o coração que sofre e lanja uma macieira. La FM en couleur. Em relação a países politicamente instáveis.